O pinhão entrou na roda pinhão. O pinhão entrou na roda pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Amostra tua figura, pinhão. Amostra tua figura, pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Arrasta a saia no chão, ó pinhão. Arrasta a saia no chão, ó pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Entregue o chapéu a outro pinhão. Entregue o chapéu a outro pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão.